bronzeado, da cor do pecado. Um corpo perfeito, sem mulher do lado. Não tem aliança, entrou na minha dança. Mas abriu a boca e eu acordei caindo da cama. A tua ideia é fútil, tua cantada inútil. E te pegar é fraco, não vai rolar, é fato. Tua cabeça é de vento, melhor ficar calado. O príncipe encantado que pra mim já virou sapo. Tua ideia é fútil, tua cantada inútil. E te pegar é fraco, não vai rolar, é fato. Tua cabeça é de vento, melhor ficar calado. O príncipe encantado que pra mim já virou sapo. Tem belisca, que eu tô sonhando como pode ser. Perfeito tipo um galã de filme de amor. Ele é bronzeado, da cor do pecado. O corpo perfeito, sem mulher do lado. Não tem aliança, entrou na minha dança. Mas abriu a boca e eu acordei caindo da cama. Tua ideia